quando chega em casa chora. Ele chora, chora. Paga de solteiro feliz, mas quando chega em casa chora. Ele chora, chora. Paga de solteiro feliz, mas quando chega. Marcos e Gaiati, agora no novo Super Vetron Prime. As coisas já estão na mesa, eu fumo um cigarro na sala, o guarda-roupa está vazio, as coisas coloquei na mala, cabide jogados na cama, a casa tá uma bagunça, eu sofro só porque te amo, droga. Você não muda. Ah, quanta falta você faz aqui. Oh, oh, oh, vai. Não aguento, vou ligar pra ti. Designer Nath Rabelo. Ah, quanta falta você faz aqui. Oh, oh, oh, vai. Não aguento, vou ligar pra ti. Alô, não desliga, por favor. Eu sei, é madrugada, mas eu estou desesperada. Alô, não desliga, por favor. Eu sei, é madrugada, mas eu estou desesperada. Para, para, ra, ra, ra, ra, ra, ra, ra. Angélica Chavalier, a rainha da sofrência. Novo Super Vetron. Acho que tô amando pela primeira vez. Meu olhar tão vago, mas no seu fixei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo. Amigas e baladas, tudo isso deixei, pra sair de casa sem você não mais sei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo. Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso. Chavalier, a rainha da sofrência. Por toda a minha vida por você procurei. Eu nunca te pedi, mas hoje te encontrei. Senti algo muito lindo, mexeu comigo, senti algo muito lindo. O vento

esquecer. Tirar você de mim, do meu pensamento, mas nada ajuda. O que foi bom atrapalha. Eu lembro dos momentos que a gente viveu. Foi tão lindo enquanto durou e como durou. Mas tudo tem o seu fim. Seu jeito carinhosa de se aproximar. Seu jeito carinhosa de se entregar. De convencer o meu coração. Por isso eu quero que isso acabe aqui. Não foi amor. Te esquecer, tirar você de mim, do meu pensamento, mas nada ajuda. O que foi bom atrapalha. Eu lembro dos momentos que a gente viveu. Foi tão lindo enquanto durou e como durou. Mas tudo tem o seu fim. Seu jeito carinhosa de se aproximar. Seu jeito carinhosa de se entregar. De convencer o meu coração. Por isso eu quero que isso acabe aqui. Não foi amor. Não foi amor. Super Vetron Prime, balançando toda a sua estrutura. Não sei porquê. Super Vetron Prime. Espero você voltar. Se nem mesmo sei onde te encontrar. Você, o meu dia é cheio de solidão. Ainda me lembro quando você partiu. Flash Designer. Estás, escute a minha voz. Vou te encontrar nas luzes das estrelas. Te refletir nas águas do mar. Quero ficar pra sempre com você. Porque pra mim a vida é tchan. Banda Kenny e DJ Marcelo. Sem você o meu dia é cheio de solidão. Ainda me lembro quando você partiu. vez escute a minha voz. Nos este é o CD produzido e mixado pelo Top DJ Paraense, DJ Marcelo Playboy. Super Pedro! Ei, tô passando só pra te avisar que a partir de hoje eu não ligo mais. Não corro mais atrás. Novo Super Petrol. Não, foi a primeira vez que te avisei. Se lembrar daquilo que eu falei, que eu ia embora. Então chegou a hora. Minhas malas são lá fora. Enquanto eu senti saudade do meu beijo, da noite de amor. Passando só pra te avisar que a partir de hoje eu não ligo mais. Não corro mais atrás. Não, foi a primeira vez que te avisei. Se lembrar daquilo que eu falei, que eu ia embora. Então chegou a hora. Minhas malas são lá fora. Eu não sei quanto tempo vai durar na sua vida. Super Vetron Prime, chegou pra ficar, meu amor. Mas eu quero você pra viver. Nessa estrada sei que nunca estive só. Escolhi seguir com você. Vou te amar, vou ficar juntinho. O tempo vai passar, serei feliz. Segurei minhas mãos, sei que o tempo vai ser cruel, mas eu prometi te amar. A nossa juventude acaba. Se vem juntos olhando o tempo passar. E no final eu te